Kiss the rain whenever you need me. Kiss the rain whenever I'm gone. you look around yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts, terrified the world. Com mulheres, as pistas ficavam muito mais floridas, né? É uma música extremamente feminina. Aí, por consequência, né, a pista enchia de mulheres, os valetes iam atrás, então a pista lotava ainda mais. Eu acredito que até hoje, se você tocar aí, dependendo do evento, né, um casamento, qualquer coisa assim, quando você coloca esse som pra rolar, acontece a mesma coisa, tá? A música continua com esse apelo feminino, ela é fantástica, ela é muito bonitinha, cara, é fofinha, como se diz, né? OMG Pandora's Box é o nome da pintura. Também tivemos aí Billy Myers, tá? Com Kiss the Rain, Regina Day by Day, Right Said Fred com Don't Talk Just Kiss. E começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com CNC, Music Factory, a dupla David Cole and Robert Cleveland. O saudoso David Cole, né? Morreu na época, inclusive. Com Pride, In the Name of Love, uma regravação da música do U2. E numa versão chamada Ultimix, diferentinha, tá? Espero pra caramba que você tenha gostado da edição Flash House hoje. E semana que vem, se Deus quiser, tamo de volta aí na área, meu irmão. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e três. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Consertos de computadores e notebooks, formatações, instalações e sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. Boa noite.

faz tempo que eu vou te voltar. Agora eu sei que o relógio não para. Vou tentar não desperdiçar nada. Agora eu sei porque está sempre a chover. Yeah. feel like paradise. I can hear my heart when I'm with you, trying to say that I need you. I look around and see the time is passing by, and I feel sad without you by my side. Just want a chance to be with you, so I can prove that I love you. Just take me to information. It seems to me you're everywhere.

kissed a lot of girls, even kissed a boy. Must have been that sweet summer wine. I wanted to be free, learning how to breathe, but loneliness came time after time. How the hell did we keep dreaming when I did you so wrong? But the memory is still creeping in your head. I don't know why. Doesn't make the scene. He's got

fly for a crane.